A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte, programa Fronte Transamérica até meio-dia em transamericafoz.com.br, 104.5 no seu rádio, também nos aplicativos e serviços de streaming, a sua rádio onde você estiver. Eu sou Guilherme Wojtkowski, juntamente com toda a equipe aqui da rádio, estou ligado na nossa fanpage Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, também no Instagram, 45882828228 é o nosso contato no WhatsApp, e no bom e velho telefone, estamos no 3028-2828, ó, pode ligar que quem vai atender não é a mulher do Google, tá? É a mulher do telefone, a nossa Luciana, com sua voz macia, sedosa e com tudo que lhe é peculiar. Opa, pecúlio não, né? Que maravilha! Vamos agora à nossa maravilha daqui. Maravilhas daqui. E no quadro Maravilhas daqui deste sábado, no programa Fronte Transamérica, nosso destaque vai para o único teatro construído com recursos públicos em Foz do Iguaçu, isso na década de 90. Estou falando do Teatro Barracão, construído na atual Praça da Bíblia, região leste do município, com recursos procedentes do governo do estado, que tinha, né, naquele então, um projeto que visava popularizar as artes teatrais nas principais cidades paranaenses. A estrutura do Teatro Barracão é pequena, uma capacidade para cerca de 300 espectadores, com características rústicas, lembrando ali, como o próprio nome indica, né, um barracão de madeira. Mas isso, no momento em que foi construído, foi intencional. Pelo palco do Teatro Barracão já passaram, inclusive, desde lá, né, peças protagonizadas por atores nacionais, também encenações de grupos estudantis aqui da cidade, várias oficinas, vários festivais de teatro, enfim, um ponto muito importante para a difusão da cultura em local que é utilizado também frequentemente para debates e palestras aqui na cidade. Teatro Barracão, que fica, portanto, na Praça da Bíblia, nas imediações do Jardim São Paulo, ali às margens da Avenida República Argentina. E outras informações para saber mais a respeito deste espaço e das atividades lá desenvolvidas, nós postaremos daqui a pouco no nosso site transamericafoz.com.br. Fronte Transamérica, agora é aquela hora do programa, né, em que normalmente nós compilamos algumas das muitas e muitas notícias bizarras ocorridas durante a semana. E, ó, não é nada fácil fazer essa seleção, né? Eu poderia, por exemplo, falar sobre o caso do jogador sueco Adam Ljungqvist, do Pershagen FK, um time regional da Suécia, né? Ele foi expulso de campo durante partida nesta semana por ter soltado, digamos assim, gases intestinais de maneira barulhenta. Isso em plena partida, né? O juiz do jogo ouviu o barulho, sentiu o cheiro, não gostou nem um pouco, interpretou isso como provocação e também desrespeito ao adversário e mostrou o cartão vermelho para o jogador. Bom, ele se defendeu dizendo estar com problemas estomacais, né? E, enfim, foi mandado aí pro vestiário mais cedo também para poder ir no banheiro, né? Resultado, em campo. Com um a menos, seu time acabou perdendo pelo placar de 5-2. Eu poderia falar também da empresa de Camboja, lá na Ásia, que criou uma máquina de fazer nuvens. Pois é. Máquina de fazer nuvens, pequenas nuvens, né, com o formato inclusive que você quiser. Ah, românticos corações, personagens como Mickey Mouse, tá, mas é inútil, né, essa notícia é inútil. Eu poderia falar também da empresa dos Estados Unidos que criou vinho tinto e vinho branco em versões especiais para gatos, mas isso é mais inútil ainda. Eu vou falar mesmo, é do caso ocorrido num restaurante tailandês do estado do Colorado, nos Estados Unidos, na localidade de Edgewater. Um cliente que estava um pouco bêbado, né, e talvez até tenha bebido o tal do vinho do gato, né, vai saber, confundiu notas de $1 com notas de $100 e deixou ali uma gorjeta, olha que gorjeta, viu, no valor de mais de $1,000 para o garçom, que ficou, com certeza, né, com um sorriso aí de orelha a orelha. Agora, o pior é que aconteceu o seguinte, né, o cliente, como dito, ele estava um pouco bêbado, ele só percebeu que deu uma gorjeta neste valor no dia seguinte e fez o quê? Voltou ao restaurante, né, conseguiu recuperar o dinheiro, claro, né, pra ele foi bom, agora pro garçom, né, pô, sacanagem, comigo essa parte de ganhar dinheiro não acontece, né, só a parte de alguém chegando e tomando, enfim, é o que acontece cotidianamente na minha vida e acredito que na vida de muitos, né, sacanagem, né. Fronte Transamérica, até meio-dia. Sur mon lit à bouffer, salant en buvant, prends mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. The king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête. Et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, ma nana, c'est tiré, c'est barré, enfin c'est marré. Tout casser l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Programação musical aqui no front, vamos mudar aqui o som ambiente, abrir agora o outro canal, isso, vamos lá. De volta ao Arraiá da Festa Junina Transamérica, todo mundo quentão por aqui, né, de orelha quente, uma maravilha, muita folia, muita animação, dinheiro público, licitação manjada, porque o que não falta por aqui é quadrilha, né, e olha o Ministério Público! É mentira, pessoal, é mentira, peguei vocês, hein, agora ainda não é hora de dançar. Peguei vocês, hein? Agora vamos fazer o seguinte, porque ainda não é a hora de vocês dançar, tá? A hora agora é de pular fogueira, né? Pula fogueira, ia, ia. É hora de andar na brasa quente. Vamos lá, quem se habilita primeiro? Vamos lá, voluntários. Ninguém? Ninguém quer pisar na brasa quente? Como é que é, quadrilhada? Vamos lá, vamos tirar o corpo fora? Olha o mandado de busca! É, agora vocês pisaram na brasa quente, né? Olha o delator abrindo o bico! Calma, gente, o que, que foi? Por que, que tá todo mundo correndo agora pra barraca da pescaria? Pra se camuflar ali no meio e torcer pra que o pessoal da operação só pegue os peixes pequenos? Olha só, fiquem calmos, hein, porque aqui tem isca lançada pra todo mundo. Tem pontaria pra peixão, pra peixinho, enfim, na nossa festa junina não escapa ninguém, viu? E continue pulando fogueira, Fronte Transamérica até meio-dia. Enfiado na catar lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu. America. Música aqui nas ondas do front, vou consultar aqui o relógio, né, exatamente pra saber que horas são e caramba, hein, agora é hora já de conversar com ela, a mulher do Google, versão nacional do buscador, aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme, satisfação de estar aqui para interagir com você. E seus ouvintes. E sem querer abusar dos seus conhecimentos, mas já abusando, né? Eu peço aqui, né? Conte-nos mais sobre a origem dos festejos juninos de São João. As festas juninas no Brasil são uma herança dos portugueses. Santo Antônio é o padroeiro de Lisboa. São João é o padroeiro do Porto. São Pedro é o patrono da Igreja Católica. A festa de São João é a mais celebrada no norte de Portugal. Foi de lá que vieram muitos dos colonizadores. A tradição é forte no Brasil, principalmente no Nordeste e nas áreas rurais. É por isso que as pessoas se vestem de caipira, comem milho, tomam quentão, praticam brincadeiras da roça. É uma volta ao Brasil rural, Gosto de festas juninas. Eu também, mulher do Gogli. São bem melhores do que muitas festinhas que tem por aí, viu? Obrigada pela oportunidade de exercitar meu banco de dados, Guilherme. Ah, os ouvintes é que agradecem por essa demonstração de conhecimento. Mas me respondem, é verdade que vai ter muita gente pulando na brasa e vendo o sol nascer quadrado? Captei vossa mensagem. Ha, ha, ha, ha. Sim ou não? Que pergunta mais peculiar, Guilherme. A resposta é sim. Ha, ha, ha, ha. Dúvida importantíssima agora, mulher do Google, enviada pelo Ramon Valdez. Ramon Valdez, será o seu Madruga ali em Ciudad del Este? Vai que ressuscitou, né? Enfim, a dúvida dele é a seguinte. E aí, mulher do Google, a cota de compras vai mesmo ser reduzida para $150 a partir do dia 1º de julho? Puxa, que pergunta difícil, Guilherme. Posso responder sobre a paz de Israel? Não, negativo, sem chance, hein? Não tenta fugir do assunto, vamos lá. Não tenta bancar a engraçadona também, né? Ha, ha, ha, ha. Minha resposta tem margem de erro de 50%. Pode ser sim, pode ser não. Mas aposto que não. Como sempre, aos 45 do segundo tempo, aparecerá uma barriga para empurrar a matéria. E a cota continuará, até o ano que vem. No valor de $300. E em junho do ano que vem, começa tudo de novo, e de novo, e de novo. Pois é, mulher do Google, eu acho que eu já vi esse filme antes, né? Não só pra essa questão da cota, como também pra questão do plano de manejo do parque, da segunda ponte Brasil-Paraguai, enfim, né? Perimetral Leste, conclusão da Avenida Beira Rio e por aí vai, né? E por falar na segunda ponte, eu vou fazer a seguinte pergunta, mulher do Google. Alguma novidade sobre essa obra que está no papel desde 1992? Nenhuma. Não, eu pergunto porque na semana passada teve manchete de jornal, né, com o DENIT afirmando que a construção vai começar ainda no segundo semestre desse ano, lá por setembro ou outubro, mas isso aí já tinha sido dito antes, né? E você acreditou? Ha, ha, ha, ha. Não, acreditar não acreditei, eu já virei meio que São Tomé nesses assuntos, só acredito vendo mesmo. Agora, mulher do Google, versão nacional do buscador, nosso tempo aqui já estourou, você volta na semana que vem? Volto sim, Guilherme. Pode acreditar. E olha que nas suas promessas eu acredito, tá? Um beijinho no coração de você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front Transamérica. Intervalo agora aqui na programação do Front Transamérica em 104.5 e transamericafoz.com.br. Ô, caramba, hein, mas tá difícil o programa hoje, hein? Ainda bem que o Zé Mariano está aqui conosco. Bom dia, Zé. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Zé Mariano trazendo música pra chamar o intervalo aqui no Front. Ainda hoje tem o quadro do 7-1 da semana, tem mais Arraiá Junino também. Como é que se diz agora, Barretão? Solta a voz, Zé Mariano! Som na caixa! Aô, potência! Tchê, tchê, tchê, tchê! Aí é bonito. Quando eu era criança, eu jogava bolinha de gude. Tchê, tchê, tchê, tchê. Quando eu era rapaz, eu tomava cerveja. Solta a voz, é Maria. Agora que não sei quem sou, preciso me acostumar, porque a tal da velhice ainda está pra chegar. Front Transamérica até meio-dia. Tudo bem, velhice. Tchê, tchê, tchê, tchê. Agora você pode chegar. Tudo bem, velice. Amigos são pra se encontrar. Solta a voz, Zé Mariano. Tchau, tchau, tchau. Tchê, tchê, tchau, tchau, tchau, velhice. Aí é bonito. Tra, lá, lá, velhice. Tchê, tchê, tchê, tchê. Tra, lá, lá, velhice. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.